dar uma volta com uma mina. Ela era de família que se diz tradicional. Achei estranho quando ela me disse: se o pai dela me visse, ia vir cobração. Nessa história eu nem acreditei, mas eu bem notei que essa mina era certinha. Saía só de dia, não rolava putaria. Tava achando que eu seria de perfeita educação. Teve um dia eu levei ela pra almoçar. Falei: onde tu quer ir? Sugere o lugar. E ela deu essa sugestão, um bistrô no Leblon que eu nunca ouvi falar. Mas vamos lá, deve ser um lugar maneiro. Minha mãe me deu dinheiro só pra me ajudar. Parti pra lá com 100 reais na carteira, pra gastar de bobeira, cineminha, jantar. No cardápio era só nome estranho, em latim, italiano, eu sei lá o que era aquilo. Disse: garçom, vê se me traz em português. Ele nada cortês, falou rindo: meu filho, isso aqui é restaurante fino, não é desses aí que tu costuma frequentar. Aqui só vem madame empresário, não é lugar pra otário de havaiano almoçar. Disse pra ele: tô de chinelo, mas eu posso ter dinheiro. Eles sabem que isso não é verdade. Posso ser filho de um grande fazendeiro que não liga pra essas coisas de vaidade. Mas quem tô tentando enganar? Será que eu preciso me envergonhar? Cheguei a uma conclusão, essa mina é muita areia pro meu caminhão. Eu não tenho de menos, é ela que tem de mais. Coitada da donzela que nunca correu atrás. E o meu caminhão não quer andar de carga cheia. Vou arranjar uma mulher que seja mais do que areia e tá tudo bom. Vamos pra onde o garçom não seja poliglota. Vamos fazer um som e celebrar o dom de enxergar um ser humano e não moeda e nota. Mas eu posso ter dinheiro. Eles sabem que isso não é verdade. Posso ser filho de um grande fazendeiro que não liga pra essas coisas de vaidade. Mas quem tô tentando enganar? Será que